Muito bem, essa gravação é uma espécie de rascunho de alguns elementos de lógica para o curso online do Seminário de Filosofia. Eu não sei quantas aulas nós vamos ter que dar sobre isso aqui, mas não custa ir anotando que informalmente aquilo que a gente pretende explicar lá. O grande problema com o ensino da lógica é que, quando se fala em lógica, a pessoa tem em vista, sobretudo, a silogística, quer dizer, a se tirar conclusões. A silogística é o próprio sistema dedutivo, quer dizer, como de um conceito você tira, né, propriedades internas que são deduzidas da própria definição. Não é preciso dizer que este processo é, em grande parte, automático. Tá certo? Como, por exemplo, em geometria, quando você dá a definição de uma figura, essa definição não contém todas as propriedades, mas as propriedades podem ser deduzidas. Qualquer tratado de geometria, quando você vai... O que você demonstrar no teorema? É você deduzir da definição algumas propriedades da figura. Propriedades que às vezes não são evidentes à primeira vista, mas cuja conexão lógica com a definição é bastante clara, tão logo você a percebe. Não é isso? Esse processo, é claro que ele não é totalmente automático, mas tem um bom coeficiente automatismo. Um computador, se você programar para isso, ele pode seguir tirando conclusões indefinidamente. Então, enquanto você está lidando com silogística, você está apenas, na verdade, lidando com palavras, no fim das contas. Você tem certos termos, você conhece a definição, e você puxa de dentro dele certas propriedades, e também a partir daí você pode notar quando uma propriedade se segue de uma definição ou quando não se segue. Quer dizer, quando foi feita uma dedução correta e quando foi feita uma dedução incorreta. Em geral, quando as pessoas apontam contradições no discurso, elas estão fazendo somente isso. Elas pegam uma definição geral e puxam uma determinada propriedade. Tá certo? E, a partir daí, pode verificar se outras propriedades que foram atribuídas à mesma entidade batem ou não batem com a definição. Bom, se todo o problema fosse esse, não haveria muita diferença entre o conhecimento humano e o que qualquer computador pode fazer. Haveria alguma diferença mais mínima, né? Seria uma diferença apenas prática e não teórica, né? Acontece que essa atividade dedutiva, ela só existe a partir do momento em que você tem os conceitos, que você tem as definições, os entes, e que essas definições se incorporam, então, em determinados termos, e você continua lidando com esses termos, subentendendo que eles estão compactando a definição. Agora, como você obteve a definição? De onde ela saiu? Esse é que é o verdadeiro problema, né? Então, o verdadeiro problema da lógica não está na estrutura do raciocínio, como as pessoas geralmente imaginam. É o famoso ensinar a pensar, quer dizer, você vai dar as regrinhas da lógica e o sujeito vai seguir aquelas, Aristóteles reconhece 19 formas legítimas do silogismo e outras tantas ilegítimas. A partir da hora que a pessoa pegou este esquema, ela se sente habilitada a discutir, de contestar conclusões e até captar erros de raciocínio. Tá certo? Eu não digo que isso tudo seja inútil, porque, de fato, existem erros de raciocínio. E apontá-los sempre pode ser útil de alguma maneira. O problema é que, para você chegar aos conceitos, você tem toda a encrenca das relações entre linguagem e realidade. Definitivamente, a percepção da realidade não é uma linguagem. Tá certo? Quer dizer, a linguagem é um sistema de regras, um sistema de conexões, que não permite a você captar, entre aspas, a realidade, mas permite apenas você referir-se à realidade para um outro sujeito também capaz de pegar, captar a mesma realidade. Por exemplo, você entende o que eu falo, porque você está no mesmo mundo que eu, você tem a mesma percepção que eu, tá certo? E a infinidade de informações recebidas do mundo exterior é mais ou menos a mesma entre eu e você. Se nós suprimíssemos essas informações que são extralinguísticas, a língua seria totalmente incompreensível. Quer dizer, é uma ilusão pensar que entre dois falantes existe apenas um intercâmbio linguístico. Né? Esse intercâmbio se dá dentro de um campo, né, de realidade e percepção que em si mesmo não é linguístico, que sustenta a linguagem de pé. Tá certo? Então, se a comunicação fosse exclusivamente linguística, então o sistema da língua teria que ser perfeitamente circular. Quer dizer, cada palavra tem uma definição, que é feita por outras palavras, que é feita com outras palavras, que é feita com outras palavras, que é feita com outras palavras, no fim teria que fechar. Isso evidentemente não acontece, tá certo? Então, quer dizer que a relação que existe entre os termos que nós usamos e as linguagens e os entes reais a que eles se referem e as percepções que servem de mediação entre coisa e linguagem são extremamente complicadas. Tá certo? E é por isso que antes do estudo da silogística, que é o estudo de como uma sentença, umas afirmações saem de dentro das outras, é necessário um estudo prévio, que em lógica se chama os antepredicamentos. Quer dizer, então, sem os antepredicamentos, a lógica é apenas uma máquina de tirar palavras de dentro de palavras, ou tirar sentenças de dentro de sentenças. Tá certo? Infelizmente, a maior parte dos livros e cursos de lógica, eles passam muito rapidamente por isso. Porque este terreno, ele ainda não é propriamente lógico, ele é pré-lógico. Ele tem algo a ver com a relação entre lógica e realidade. Ora, a lógica não trata da realidade, a lógica em si mesma só trata das conexões possíveis entre conceitos. Tá certo? Então, podemos dizer que a lógica é a tradução linguística da estrutura do possível. Tá certo? A lógica nunca trata de realidades, ela só pode estruturar os seus elementos dentro da ordem da possibilidade, como, por exemplo, a impossibilidade total ou contradição, tá certo? A possibilidade relativa ou probabilidade e assim por diante. Tá certo? Quando nós dizemos que em lógica uma coisa está perfeitamente demonstrada, que ela é certa, que ela é verdadeira, tá certo? Significa apenas que entre os conceitos envolvidos há um elo de necessidade. Necessidade vem do latim nec cedo, quer dizer que ele não cede. Tá certo? Como, por exemplo, quando da definição de quadrado você tira a conclusão de que se você cortar um quadrado em quatro partes iguais, você vai obter quadrados também novamente. Ou então, se cortar na diagonal, você vai obter dois triângulos isósceles, assim por diante. Tá? Então, isso não está se referindo a uma realidade, mas a uma possibilidade. Quer dizer, se houver um quadrado e se você fizer isso, mais isso, mais isso, vai acontecer necessariamente aquilo. A lógica nunca pode dizer se algo aconteceu ou não aconteceu. Ela não lida com fatos, certo? Por outro lado, a nossa experiência sempre se relaciona a fatos que acontecem, vamos dizer, na ordem do contingente, não na ordem do necessário. Né? Quer dizer, o fato, nenhum fato vem com o rótulo do contingente, do necessário, do possível, do provável, não vem com isso. Ele simplesmente aparece e nós aqui temos que enquadrá-lo dentro da ordem superior das possibilidades para nós podemos avaliar a sua importância relativa. Por exemplo, quando você diz que uma coisa é mera coincidência, quando se for mera coincidência, portanto, sem relação necessária com uma outra, é uma coisa, se você diz que, bom, uma coisa tinha que acontecer necessariamente, não é isso? Vamos supor que o sujeito está doente, ele tem uma determinada doença e ele morre, mas depois você descobre que ele não morreu daquela doença, mas sim de uma infecção hospitalar superveniente, que veio de fora, tá certo? Então, aquilo aconteceu não por causa da mecânica interna da doença que chegou às suas conclusões necessárias, mas por causa de, como se diz, uma coincidência. Muito bem. Na transposição da experiência para a linguagem, a possibilidade de erro é monstruosa. Muito mais do que dentro do próprio campo da lógica. Quer dizer, os erros em lógica são em número limitado e você pode catalogá-los. Tá certo? Mas os erros que você pode fazer na transposição do objeto para a percepção e da percepção para a linguagem, é aí que está todo o problema. Isso quer dizer que a parte mais importante da lógica está antes da lógica. E ela consiste, vamos dizer, de duas doutrinas, basicamente, que são a doutrina dos antepredicamentos e a doutrina das categorias. Tá certo? E é nisso que deveria se concentrar o ensino da lógica. Mas eu vejo que, em geral, se dá muito pouca importância a isso, justamente porque esta parte não é propriamente lógica, ela é um preâmbulo da lógica. É como se fosse um preâmbulo ontológico da lógica. Então, na relação entre dois conceitos, Aristóteles diz que existem quatro possibilidades. Esses conceitos podem ser o que ele chama denominativos, quer dizer, eles estão unidos por uma derivação linguística, como, por exemplo, sócio e sociedade. Em segundo lugar, eles podem ser unívocos, quando eles significam exatamente a mesma coisa, quer dizer, você está apenas dando, quer dizer, dois nomes da mesma coisa, tá certo? Eles podem ser equívocos, quando você tem um nome, mas tem duas coisas diferentes, né? Como, por exemplo, quando diz que um homem é saudável e diz que um determinado remédio é saudável, né? A palavra é a mesma e o conceito de saúde é o mesmo nos dois casos, mas se aplica diferentemente, porque o homem é saudável porque ele tem a saúde em si mesmo, tá certo? Mas o remédio é saudável porque ele transmite a saúde ao homem e não porque ele em si mesmo tem a saúde, né? Você não pode dizer que um remédio tem saúde, né? Ele é um instrumento para a reconquista da saúde, tá certo? Em quarto lugar, você pode dizer que são conceitos análogos, quando eles em parte significam a mesma coisa e em parte significam outra. Tá certo? Bom, já no caso dos conceitos denominativos, quer dizer, onde um deriva do outro, onde há um caso de derivação linguística, aí todos os problemas que aparecem já não podem ser resolvidos por meios puramente lógicos, porque depende do conhecimento das realidades respectivas. Usando o mesmo exemplo que eu te dei, sócio e sociedade, uma ideia deriva da outra, uma palavra deriva da outra, né? Implicando que entre os vários membros de uma sociedade existe uma relação que é mais ou menos a mesma que há, digamos, entre os sócios de uma empresa. Porém, nós entendemos que não, realmente não é assim. Então, por exemplo, quando você diz que duas pessoas são sócias, porque eles formaram uma sociedade entre si, mas a sociedade de dois sócios é uma coisa, a sociedade tomada no plano geral é outra. No primeiro caso, os sócios formam a sociedade, e no segundo caso, você nasce dentro de uma sociedade prévia sem saber que você é um sócio. Portanto, o modo de participação é completamente diferente. Então, nós dizemos, veja, aí começa a confusão, porque a relação entre a palavra sócio e a palavra sociedade é uma relação, como Aristóteles diz, denominativa, portanto, de derivação vocabular, tá certo? Mas a relação entre o sentido de sociedade, quando é usada para dizer que duas pessoas formaram uma sociedade, e quando se usa para designar a sociedade em geral, não é uma relação meramente denominativa, mas é uma relação análoga. Por exemplo, quando você diz a sociedade brasileira, tá certo? E uma sociedade comercial. Então, o modo de pertinência do sujeito a uma sociedade comercial é um, e o modo de pertinência dele na sociedade brasileira é outro, completamente diferente. Aliás, completamente diferente, não. Se for completamente diferente, seria o caso de equívoco, tá certo? Ela é uma relação que é semelhante sob certos aspectos e diferente sob outros. Então você tem aí uma analogia. Não é isso? Ora, isso quer dizer que só ao usar palavras que já são derivadas umas das outras, você já tem uma infinidade de problemas de analogia. A ideia é que nenhum desses problemas pode ser resolvido pela silogística. Quer dizer, você precisa ser capaz de perceber a realidade de que se trata e conseguir expressá-la em palavras, né, de tal modo que a ordem das semelhanças e das diferenças lhe apareça de maneira clara. Não é isso? Então, sem um treino de percepção de analogias, não tem lógica. A lógica também não funciona. Entende? Quer dizer, ela se torna uma máquina de você tirar conclusões a partir de coisas que não existem absolutamente. E de você pensar apenas sobre palavras, acreditando que está pensando em coisas. Deixa eu verificar uma coisa aqui. E é por isto, exatamente por isto, que eu insisti com os alunos na questão da cultura literária. Porque o que faz um romancista, um poeta, uma coisa assim? Ele está transpondo experiência real ou imaginária em palavras, da melhor maneira que possa. Tá certo? Por isso é que o Bruno Valentino define a poesia como uma maneira memorável de dizer, quer dizer, uma maneira de dizer que merece ser guardada na memória, porque ela pode servir a algum dia, né? Então, quer dizer, a variedade de experiência humana que é registrada na literatura universal é uma coisa enorme, oceânica, né? E tudo isso aí é baseado no quê? Analogia. Então, isso quer dizer que qualquer pessoa que se aventure em estudos lógicos, sem ter, vamos dizer, um domínio de linguagem efetivo, que só pode ser adquirido mediante uma extensa cultura literária, ele vai cair no artificialismo, num formalismo vazio, mais cedo ou mais tarde. Vai acreditar que está pensando, mas não está pensando nada. Está apenas, vamos dizer, combinando palavras. Tá certo? Eu considero isso aí quando é a praga do pensamento moderno. Porque você pode, quando não há, vamos dizer, uma séria percepção das ambiguidades da relação de linguagem à realidade, né, o número de argumentos que você pode construir em cima do nada é infinito. E pode criar problemas lógicos insolúveis que se prolongue, vamos dizer, cuja discussão se prolongue por séculos. Entendeu? Então, se você pensar, por exemplo, vamos dizer, as famosas objeções da escola séptica, né, de todas elas são baseadas nisso. De todas elas provém do fato de que, se você pega duas sentenças, né, e começa a compará-las entre si, você pode chegar a enigmas insolúveis, porque a solução não está nesse nível, mas está no nível das realidades referidas, né? Por exemplo, a famosa coisa da ilusão do pau na água. Você põe o pau dentro da água, ele parece que está quebrado, tá certo? Quando aí se tira a conclusão de que a percepção sensível não é confiável. Por quê? Você diz, visualmente você vê uma coisa, mas se você passar a mão ali, você vai ver que o pau não está quebrado. Ele não está quebrado, mas parece quebrado. Isso aí, logicamente, não tem solução. A solução é você perguntar, mas por que, que um pedaço de pau enfiado dentro da água deveria ter a mesma aparência do pedaço de pau ao ar livre? Tá certo? Quer dizer, não, longe disso provar alguma deficiência da percepção sensível, só lhe mostra que você percebe quando o pau está na água e quando ele está fora da água. Quer dizer, quando você remonta da formulação lógica do enigma à experiência, à percepção real da qual ele partiu, você vê que não há problema nenhum. Mas se você tenta resolver a coisa só no plano lógico, não tem solução nunca mais. Está compreendendo? Muito bem. O negócio das analogias se torna mais complicado ainda, porque não apenas existem analogias, como existem analogias entre analogias. Existem muitas maneiras de você fazer uma analogia. A analogia é a percepção de uma semelhança. Tá certo? Essa semelhança, já dizia Santo Tomás de Aquino, ela pode ser de dois tipos, e um desses tipos se subdivide em dois. A primeira é que chama analogia de proporção. Tipo assim, A sobre B igual X sobre Y. Então, quando você diz o leão é o rei dos animais, você diz que então, o leão está para os outros animais como o rei está para as demais criaturas. Por exemplo. O segundo é que é uma analogia de atribuição. A analogia de atribuição é quando você atribui uma semelhança a duas coisas, mas podendo ser de dois tipos essa atribuição. Tem a atribuição intrínseca, que é quando a semelhança entre os dois objetos deriva de uma mesma razão, e a analogia de atribuição extrínseca, quando não deriva de uma mesma razão, mas apenas quando uma aparência deriva de outra aparência. Entendeu? Então, o mundo das figuras de linguagem é, em geral, desse tipo, são analogias de atribuição extrínseca. Tá certo? O famoso verso de Homero, que todo tratado de lógica cita, que é a aurora de rosa e os dedos. Né? Então, a aurora não tem dedos. Mas você pode imaginar, né? Quando o sol vai nascendo, a luz do sol vai tocando, né? Os objetos um a um, e eles vão ficando claros. Então é como se fosse, né? Dedos delicados que vão ali tocando os objetos e fazendo uma mágica neles. Então isso é atribuição extrínseca, não tem nada a ver. Mas, por exemplo, quando o sujeito, pela primeira vez, ele viu, por exemplo, um raio, né? E depois ele tocou no pelo do gato, e levou um choque. E ele imagina, pode ter algo em comum entre esses dois fenômenos que são tão distantes. E depois, investigando isso, descobriu que tem um treco chamado eletricidade. Ele não sabe exatamente o que é eletricidade. Até hoje ninguém sabe. Tá certo? Se perguntar para qualquer estudioso da área o que é uma carga elétrica, o senhor não sabe. É uma noção, por assim dizer, empírica, baseada numa impressão. Mas como é possível manipular esta força chamada eletricidade, é possível acumulá-la, canalizá-la, usá-la, etc, etc, nós temos uma razoável pretensão de que nós sabemos mais ou menos o que é aquilo, pelo menos sabemos como opera. Então, neste caso, você diz que entre o raio e o choque que você levou no pelo do gato existe uma analogia de atribuição intrínseca. Eles não são, os dois fenômenos não são a mesma coisa. Eles são diferentes, mas há algo que os assemelha. Tá certo? Então, para você explicar o que os diferencia, o que diferencia o raio do pelo de gato, note que esta simples distinção pressupõe o conhecimento que você tem de praticamente todo o universo físico e das várias modalidades de ser que tem dentro deles e das diferentes ordens de fatos que podem acontecer. Quer dizer, nesta simples operação de você, alguém perceber que tem algo em comum entre dois fenômenos, está suposta a capacidade de conseguir classificar as suas diferenças dentro da ordem total do ser. Todo mundo tem essa capacidade. Agora, pergunto eu, a silogística, que é uma capacidade também de todos nós temos, jamais poderá resolver isso aqui. Porque não se trata de um problema lógico, se trata de um problema de realidade. Está entendendo? Então, vamos dizer, mais ainda, como diz a Suzanne Langer no livro dela, em Introdução à Lógica Simbólica, ela diz que todo e qualquer conhecimento que nós temos da realidade começa com alguma analogia. Agora, partindo dessa analogia, você pode criar, por exemplo, uma espécie de intelectualização prematura das aparências. Você cria uma formalização prematura das aparências e obtém disso conceitos e começa a tirar a conclusão a partir desses conceitos. Então, eu lembro, na última aula eu dei um exemplo, porque esse exemplo criou a confusão na cabeça de um aluno, né? Eu disse assim, que a rigor não existe sexo fora do casamento, né? Ele que é a primeira trepada do sujeito dele, já está casado, que aquela dona saiba ou não, né? É que depois tudo mais que ele fizesse era adultério. Então só existe casamento e adultério, não tem um negócio chamado de sexo fora do casamento, né? Quer dizer, toda relação extraconjugal, ela já é adultério. Ou é um casamento, não tem, onde terço non datum. Daí o cara pergunta, ah, então o Olavo está vivendo em adultério, qual? Falei, mas sim. Seria isto se a igreja não tivesse criado remédios para essa situação, né? Então, quer dizer, aí no caso o sujeito tira uma conclusão factual desde meras palavras, sem ter, vamos dizer, em conta as várias acepções que essa palavra pode ter em distintas situações históricas, onde mostra fatos completamente diferentes. Então você imagina, por exemplo, que nem sempre a igreja tem um registro dos casamentos. Então, se aparecia o sujeito com uma mulher e dizia, esta é minha mulher, a igreja reconhecia. Por quê? O sacramento tinha sido oficiado por eles mesmos, né? Então a igreja reconhecia. Bom, só que o problema começou a aparecer o sujeito com uma mulher, duas mulheres, três mulheres, quatro mulheres, daí virou bagunça. Então, daí a igreja passa a reconhecer como casamento somente aquela que foi oficiada, vamos dizer, ritualmente ali na própria igreja. Isso não aconteceu desde o primeiro dia. Eu tenho a impressão que isso começou a acontecer foi por volta do século 9, 10, uma coisa assim. Eu não lembro direito. Tá certo? Mas é claro que se não existe um registro dos casamentos na igreja, então o próprio conceito de casamento religioso está identificado com o quê? Com o fato do homem coabitar com a mulher, fisicamente. Então, isso era a situação primitiva, hoje não é mais. Então, mas a dúvida que o rapaz colocou ali, ela é legítima na esfera da pura lógica. Porque não levou em conta o quê? Os antepredicamentos. Ele não usou, não percebeu o sentido do termo casamento, matrimônio, não é um sentido unívoco, é um sentido análogo. Quer dizer, ele designa realidades diferentes, que são, em parte, a mesma, e em parte são diferentes. O que seria, vamos dizer, o matrimônio tomado no sentido estrito de que é um sacramento oficiado na hora que o homem simplesmente toma a mulher e coabita com ela? Esse é um sentido. E o que é o casamento no sentido posterior, onde existe, vamos dizer, um rito público, né? E eu assino um documento, etc, etc. Sem contar que mais tarde entra o casamento civil. Não é isso? Que então, vamos dizer, torna a ideia de matrimônio ainda mais nítida, mais clara para terceiros que estão observando, né? Então a ideia, essa palavra matrimônio, ela é usada em sentido análogo para todas as coisas. Todas elas são matrimônio de algum modo, mas o casamento civil é um casamento, né? O casamento oficiado pelo padre é um casamento, e o casamento no sentido primitivo também é um casamento, né? Então há diferenças e semelhanças em todos eles. Esta sensibilidade para perceber que há realidades diferentes por baixo dos mesmos termos, isto é uma coisa que só se desenvolve com um treino literário muito extenso. Está compreendendo? Então, eu vejo, por exemplo, quando eu vejo congressos de lógica, teve esse congresso na Suíça que eu participei por ectoplasma, eu não pude ir porque eu estava vindo para cá, foi no ano 2005, eu vim para cá em maio de 2005, e o congresso, eu acho que eu vim para cá no dia 20... Completando 5 anos hoje. Completando 5 anos hoje, exatamente, 21 de maio, né? 21 de maio, e o congresso era no dia 20 de maio, então não podia ir, então mandei o trabalho lá, o trabalho foi apresentado lá, não sei se gostaram ou não gostaram, então nas atas e tal, muito bem, mas depois eu lendo alguns trabalhos lá, eu via a infinidade de discussões que pode haver em lógica, mas que não são problemas reais, são apenas problemas internos da lógica, né? E que, tratados por meios lógicos, eles nunca têm solução. Mas, com uma certa sensibilidade para a transposição linguística da experiência, você imediatamente percebe se a coisa é um problema real ou falso problema. Está compreendendo? Também tem inúmeros outros, vamos dizer. Esse problema que surge de Teodiceia, que a pessoa toda hora manda perguntas sobre isso, como é que um Deus bom permite tal outra coisa, né? Deriva do fato de que a palavra bom é análoga e não unívoca. Não é isso? Quer dizer, quando você usa a palavra bom no sentido da moralidade humana, é uma coisa, quando você a refere a Deus, é outra coisa completamente diferente, com alguma semelhança. Então, o que acontece é uma espécie de um loop, né? Você ouve a mesma expressão, ele dá a expressão, a palavra bom, o sentido que aquilo tem na moralidade humana. E em seguida examina Deus como se a moralidade humana existisse independentemente de Deus. Está compreendendo? E daí ele cria um enigma absolutamente insolúvel. Quando você repõe as coisas nos seus lugares, você vê que o problema não, simplesmente, o problema não existe mesmo. Não é isso? Nós só podemos compreender o sentido humano da palavra bom dentro da circunstância humana real, que é feita de pecado, de violência, de brutalidade, de mentira, etc, etc. Então daí, de dentro disso, sai o sentido que nós damos à palavra bom, né? Que se existisse, se a bondade humana imperasse em tudo quanto é lugar, se todo mundo fosse bonzinho, tá certo? Não haveria sequer o conceito de bom, né? Porque a bondade estaria onipresente. Como a bondade divina está onipresente, ela também não se enxerga. Então, com o exame lógico, você nunca vai chegar à conclusão disso. Você só vai chegar a isso mediante a meditação, quer dizer, a rememoração profunda da experiência, que te leva a perceber de onde eu tirei esta ideia. Agora, quando a gente pergunta para uma pessoa de onde ela tirou essa ideia, a resposta, em 99% dos casos, é uma defesa da ideia, é uma justificação. A gente está perguntando uma origem e a pessoa responde com um fundamento lógico. Daí eu pergunto, mas eu não estou perguntando o fundamento lógico, eu estou perguntando a origem. A origem real na experiência. Quer dizer que se essa palavra bom tem algum sentido substantivo, é porque ele corresponde a algo na realidade, não somente no seu pensamento. Então, falando de quais realidades você tirou isso, com que elementos de experiência você construiu a abstração que você está chamando de bom neste momento, né? Essa rememoração é extremamente difícil e ela implica, vamos dizer, um chamado de exercício de autoconsciência, uma confissão para si mesmo, né? Então, é claro que você operar num nível puramente lógico é muito mais fácil do que isto. Mesmo porque a lógica, como ela é uma só para todo mundo, e como é conhecida uma série de regras que são mecanicamente aplicáveis, ela pode ser usada sem o comprometimento da sua pessoa. Você pode raciocinar como se você fosse um outro, ou como se você fosse uma função pública, ou como se você fosse um computador. Então, há uma certa defesa. Então, prosseguindo, existe nisso uma certa defesa social contra a participação, vamos dizer, efetiva do indivíduo real no processo de discussão, até no processo de conhecimento, né? Então, na verdade, assim, todo o intercâmbio de ideias no mundo filosófico científico, ele se baseia num tipo de convivência social que exclui o indivíduo real, onde o sujeito fala como profissional, como professor, né, sem precisar ter um comprometimento existencial com aquilo que ele está dizendo, né? E isso é claro que isso é um impedimento ao conhecimento. Quem disse que um papel social pode conhecer alguma coisa? Só um indivíduo concreto pode conhecer. Se você, no instante do que você está lidando com as questões mais altas e difíceis da filosofia, você é um papel social e não um indivíduo real, você está ali como se você é um lutador que entrasse no ringue com a mão amarrada. Mas parece que existe uma obrigação de entrar ali com a mão amarrada, né? Porque isso é obrigatório, as pessoas não podem participar disso assim, quer dizer, com o coração na mão, né? Elas têm que estar ali de jaleco branco, né? E bem, bem defendidinhas. Então é claro que a esfera, o círculo de percepção que está em ação nesse momento é limitado. Você vê, você quando está sozinho, né? Sozinho no seu quarto, fechado, escuro, meditando, você percebe coisas que depois, vamos dizer, você transmutado no seu papel social, você esquece, você perde. Quer dizer, é naquele momento da sua solidão que você tem o máximo de consciência, de atenção, de tudo. E era isso que devia ser conservado para ser trazido para esses outros momentos, né? Mas na passagem de uma coisa para outra, existe, de certo modo, o medo de ser visto por dentro, né? O medo é um sentimento natural de pudor do ser humano, né? Mas isso aí é o que eu estou dizendo aqui. A filosofia implica, em certos momentos, a necessidade de um completo despudor, né? Quer dizer, o indivíduo tem que dizer as coisas como ele realmente as viu, sem o medo desse comprometimento, né? Então, quando você pede às pessoas o depoimento sobre a origem das suas ideias, isso aí implica um autoexame de acontecimentos internos reais. Não tem como você se esconder aí, você vai ter que contar como a coisa efetivamente se passou, né? Se você conseguir lembrar. Mas se você não lembra, né? Então você não pode ter nenhuma garantia de que o que você está dizendo tem algo a ver com a experiência real. Então eu não vejo como praticar filosofia boa se não for num ambiente que é quase como um grupo de psicoterapia, tá, onde as pessoas vão contar as outras coisas como realmente se passar, tá certo? Mas é curioso que esta inibição, ela existe mesmo quando você não está falando de coisas que possam comprometer a imagem das pessoas. Quer dizer, é uma espécie de pudor deslocado. Quer dizer, não estou pedindo confissões sobre a sua vida sexual, não estou pedindo você contar como é a mulher do vizinho, não estou pedindo nada disso, estou pedindo você contar apenas como apareceu uma ideia na cabeça, né? Mas esta intimidade psicológica, ela é ainda mais defendida, né, do que, digamos, a intimidade erótica. É uma coisa incrível, né? Então você acaba conversando com pessoas que não são pessoas reais, são apenas um papel social. E aí a busca da verdade perde toda a força. Na verdade, quando você é capaz de pegar a sua experiência real e transpô-la em palavras, o que você transmite em geral tem bastante valor universal, quer dizer, você está repetindo certas, expressando certas experiências que provavelmente se passaram igualzinho na cabeça de outros. Entendeu? Então não tem por que ter medo disso. Tá certo? Então, em grande parte, os seres humanos às vezes não obtêm o conhecimento porque elas não o querem efetivamente. Elas não o querem efetivamente. Né? Elas querem, como dizer, um simulacro socialmente válido. Pode ser acadêmico, pode ser religioso, pode ser isso, pode ser aquilo. Né? Mas é claro que, se a gente perguntar assim, existe conhecimento socialmente válido? Eu digo, existe só em sentido metafórico. Quer dizer que a sociedade tem conhecimento, que a humanidade tem conhecimento. Na verdade, somente o indivíduo concreto tem conhecimento. Né? Você dizer que a sociedade tem conhecimento, o que você quer dizer é que existem registros, né, que a sociedade conserva certos registros que são acessíveis a todos os indivíduos. É só isso que quer dizer. Né? Mas o portador do conhecimento é o indivíduo concreto. Então é como tal que você deveria raciocinar, sem esquecer que esse indivíduo concreto também é membro de uma sociedade, etc. Ele não é uma coisa solta no ar. Mas o domínio do conjunto dos instrumentos lógicos frequentemente serve apenas como uma autodefesa contra a experiência real. E se ao contrário você tiver uma boa capacidade de transposição da experiência em palavras, frequentemente o aparato lógico ele aparece sozinho. Por quê? Porque o pensamento lógico é natural. Você fazer silogismo, não é natural no ser humano. Né? Mesmo que você não tenha aprendido a técnica, em geral, mais ou menos, você sabe, você acerta sozinho. Claro, com o estudo da técnica aprimora um pouco isso. Mas essa outra coisa que eu estou falando, embora ela é natural, mas ela é superada por um outro instinto natural, que é o instinto, vamos dizer, do pudor, da autodefesa, etc, etc. Mas se você perguntar para as pessoas, olha, você quer saber realmente como são as coisas, quer dizer, até onde você quer ir no conhecimento disso? Você vê que eu acho que na quase totalidade dos casos, as pessoas não querem avançar muito. Elas querem adquirir um instrumento que lhes permita agir socialmente, até como intelectuais, posar como intelectuais. Mas não querem ter, vamos dizer, a experiência viva do conhecimento que, sobretudo porque arrisca ser intransmissível, quer dizer, arrisca você não conseguir dizer para os outros o que você percebeu, e arrisca então criar um abismo entre você e os outros. Né? Mas sem esse abismo, entendeu? O conhecimento não anda, evidentemente. Você só pode saber o que os outros já sabem. Então, tem uma pergunta aí? Tem várias, na verdade. Então vamos lá. A primeira, bom, se eu entendi bem, esse trajeto do termo, dos termos que a gente usa até a experiência das quais esses termos se originaram, é um trajeto mais ou menos como a anamnese hegeliana. Anamnese, claro, você é uma anamnese, tem que recordar. Agora, quando você chega lá, você se dá com um fato concreto, com um evento de ordem biográfica. Uhum. Desse evento para o termo, é preciso um caminho de volta. É o caminho de volta, claro. Esse é o caminho do acontecimento concreto para o termo que o designa universalmente. Mas aí você precisa ter a precaução de saber que se no processo abstrativo pelo qual você tirou, né, do acontecimento singular concreto os traços que cabem no conceito, você realmente pegou aquilo que tem, vamos dizer, constância estrutural. E são os elementos que estão presentes necessariamente, não naquela experiência singular somente, mas em toda experiência que possa levar o mesmo nome. Como, por exemplo, no caso que eu fiz a descrição do negócio do que é a experiência sexual. Né? Uhum. Eu descrevi elementos que estão presentes em toda e qualquer experiência sexual. Não somente no acontecimento biográfico meu. Quer dizer, aí existem duas formas de elaboração que você pode ter. Uma é poética, a outra é filosófica. Né? Quer dizer, na poética você vai tratar de reproduzir a impressão. Tá certo? Então é claro que você tem que se apegar o mais estritamente possível aos elementos particulares e concretos. Isso é bastante difícil, é? E no outro caso, você tem que puxar os elementos que são estruturais e que definem aquela experiência. E não aqueles que diferenciam a experiência singular de outras possíveis. Você está entendendo? Então, por exemplo, ainda dentro do exemplo do ato sexual, bom, tem certos elementos que são estruturais, que terão que estar presentes em qualquer experiência análoga, mas tem outros que são próprios daquilo, daquele momento. Por exemplo, a fisionomia específica daquela pessoa com quem você está se relacionando, que é diferente de uma outra. Não é isso? Então, essas duas maneiras de elaborar a coisa, elas são fundamentais, mas tem uma precaução. Primeiro, quando você não é capaz de captar o conceito na universalidade, então o que sobra é a expressão narrativa, então poética. Então você reproduz a experiência tal e qual ela apareceu, o mais possível, tá certo? Ainda que você não a entenda, você não captou intelectualmente de que se trata, mas você é capaz de contar o que aconteceu. Tá certo? E no outro caso, você é capaz de puxar uma formalização intelectual prematura, onde você separa mais ou menos arbitrariamente dois ou três traços e usa o universalismo. Ele tem um conceito errado. Conceito que certamente vai corresponder a alguma coisa, mas não necessariamente àquela experiência. Você está entendendo? Como, por exemplo, esse pessoal que fala do sexo por prazer. Né? Prazer, meu filho. Comer pode dar prazer. Não fazer nada pode dar prazer. Você está entendendo? Essa televisão pode dar prazer. Né? Então, é uma palavra enormemente genérica. Ela, não é, ela é mais que genérica, porque você está classificando aquela experiência dentro do gênero prazer. Né? Mas você está classificando sem ter em vista a diferença específica. Então você está reduzindo o espécie ao gênero. E se você continuar raciocinando a partir disso, você pode tirar conclusões que são do artificialismo terrível, mas que ao mesmo tempo, logicamente, são muito persuasivas. Você está entendendo? Por exemplo, se você pode fazer um discurso contra ou a favor do sexo por prazer. Né? E tá cheia, a sociedade está cheia disso, né? Não tem aí um negócio do direito ao prazer? E daí vem o outro do outro lado e diz, não, o sexo por prazer é pecaminoso, não sei o quê. Os dois estão falando do nada. Mas uma vez que você aceitou o conceito, ele pode ser objeto de discussão. Entendeu? Mas é claro que isso aí é uma maneira de oprimir a humanidade. Porque você está colocando para elas, vamos dizer, alternativas morais baseadas em coisas que não existem. Só vai fazer as pessoas sofrerem. Agora, você remontar a experiência, bom, precisa ver qual é o seu talento específico. Você pode ser, a sua modalidade de expressão pode ser mais poética, onde você vai conseguir fazer com que uma pessoa tenha a mesma impressão, uma impressão análoga, sem que necessariamente ela saiba o que é. Tá entendendo? Quer dizer, repetir a experiência. Experiência é uma coisa, a sua compreensão intelectual é outra, né? Assim como a sua expressão verbal poética é outra ainda. Você tem três elementos: tem experiência, tem expressão poética e tem a abstração, né? Então, a única coisa que é necessária é você saber exatamente o que está fazendo. Agora, se eu entendi bem as nossas primeiras aulas de lógica, pareceu que tudo isso que você está falando, tanto a elaboração narrativa quanto a intelectual, elas se referem ao mundo mental, ao mundo dos quatro discursos, nessa passagem da experiência para formulação conceitual, e que tudo isso pode ser muito abreviado ou até mesmo suprimido em casos em que a simples apreensão é bem feita. É isso? Para o indivíduo pode, mas você não pode poder falar disso. Você não pode expressar uma simples apreensão. Você precisa tirar um conceito. Ou você pode tirar um esquema fático, que é toda a literatura constituída de esquemas fáticos, na verdade. Quer dizer, da descrição verbal de um esquema fático sem o necessário esclarecimento do esquema eidético. Mas quando um romancista narra uma coisa, ele está tentando narrar exatamente aquilo que ele aprendeu e não o sentido daquilo que ele aprendeu. Aquilo pode nem fazer sentido para ele. Você não pode narrar uma história sem sentido? Pode. Pode, claro. Uma história que lhe pareça absurda. Então, assim, é claro que a expressão poética é o primeiro nível. Quando você não sabe, não entende o que aconteceu, você conta o que aconteceu, na esperança até de que o outro te explique. Quando você vai fazer uma psicoterapia, por exemplo, né? Você está contando suas experiências e você não as está entendendo. Você está pedindo justamente que o terapeuta te ajude a captar o nexo daquilo. Agora, você vê aqui, a captação do que tem de universal na experiência exige, por um lado, onde é mais muita fidelidade à memória da experiência concreta que você teve. E a capacidade de aprender nela o que é essencial. Isso agora, nem sempre o que é essencial foi o que te chamou a atenção. Daí essa, vamos dizer, essa enorme inexatidão, essa enorme nebulosidade da elaboração intelectual que a pessoa faz da experiência. Elas pegam imediatamente algum conceito universal qualquer, né, que elas acham que é socialmente usado para descrever aquilo, que começa a raciocinar a partir disso. Isso aí, vamos dizer, no Brasil isso é endêmico. Eu vou contar uma coisa para você. Eu nunca vi uma discussão pública no Brasil que não se constituísse quase que exclusivamente disso. Quer dizer, que conceitos verbais que já tem uma moeda corrente na sociedade, né, e que supostamente se refere a uma realidade. Mas é só supostamente. Se você espreme as pessoas para que elas digam de onde elas tiraram aqui, em geral elas não sabem. Tendo que dizer, esse esforço, essa anamnésia, né? Isto aí é prévio a qualquer elaboração lógica. Sem isso, como é que você vai saber se você está lidando com um análogo, um equívoco, um denominativo, você não sabe? Então, esses são chamados antipredicamentos. Por quê? Porque todos os predicamentos, uma afirmação, né, é uma predicação. Predicação é atribuir um predicado a um sujeito. Dessa mesmo termo, predicar, saiu o nosso verbo pregar, pregar alguma coisa, afirmar algo, dizer algo de alguma coisa. Então, o antepredicamento é onde a condição perceptiva, a condição cognitiva inicial, que torna possível afirmar alguma coisa daqui. Quer dizer, as afirmações não são independentes, elas estão arraigadas numa percepção real, que justamente delimita esses antepredicamentos, de modo que você saiba do que você está falando. Quando a gente faz essa pergunta, você sabe do que você está falando? Você está referindo o quê? A uma experiência real. Claro que não precisa ser uma experiência pessoal, pode ser uma experiência de terceiro, que você leu ou ouviu falar. Mas se você não se lembra de onde você tirou aquilo, você realmente não sabe do que está falando. A nossa experiência pessoal é limitada, mas nós temos uma experiência emprestada, por exemplo, toda a experiência literária, tudo que você leu, tudo isso aí vale também. Mas frequentemente, vamos dizer, as palavras que nós usamos são como moedas que você usa no comércio. Essas moedas podem corresponder, vamos dizer, a uma riqueza real, vamos dizer, dada a quantidade de bens, ou pode se tratar de uma inflação. Está compreendendo? Onde a quantidade de bens correspondente a uma certa quantidade numérica em dinheiro diminui cada vez mais. E até que... Então vamos lá. Qual era a pergunta? Bom, recomeçamos na mesma, que é retomar. Não, você que sabe. Uma coisa que eu fico pensando enquanto você fala é... Eu às vezes me confundo quando eu vejo que eu estou oscilando entre tratar a linguagem como um sistema de referências ou como um sistema de significados. Eu volto o tempo todo para aquela distinção freguiana e eu fico pensando aonde ela se encaixa e como as duas coisas se articulam. Eu não entendi direito a pergunta. Está usando referência e significado no sentido técnico da coisa? No sentido de Frege. Qual é o sentido de Frege? Me parece que quando você fala, por exemplo, no mundo como o garantidor da comunicação, já que nós sabemos o que um e o outro estão se referindo, bom, aí a gente está no mundo das referências, mas quando... A gente está tratando da dificuldade de captar a essência do objeto num termo, aí a gente está falando de significado, não é isso? Não, mas acontece que qualquer captação de essência supõe que você já tenha todo um quadro ontológico dentro do qual você pode colocar essa essência, senão não consegue. Mas o conhecimento de qualquer coisa sempre se baseia numa ontologia implícita que você tem. Não é possível você pegar nada singular, totalmente solto no ar. E de fato ninguém faz isso. Quer dizer, no momento que você está encaixando a experiência dentro da linguagem, você já está automaticamente encaixando dentro de uma ontologia qualquer. Não parece que qualquer ontologia se presta a isso. Eu fico pensando, por exemplo, nas nossas aulas sobre... Não, você está encaixando dentro, vamos dizer, da experiência que você tem do mundo real, que é o mesmo mundo para todo mundo. O mesmo mundo para todos. Todos nós estamos no mesmo mundo e todos nós o conhecemos de algum modo. Nas suas linhas gerais, todos nós sabemos o que é espaço, sabemos o que é tempo, sabemos o que é singular, geral, todo mundo sabe isso. Não estou falando, vamos dizer, de uma concepção filosófica que o sujeito tenha. Tá. Tá. Aquela ontologia de senso comum todo mundo tem. E note bem, a ontologia de senso comum não é um sistema de ideias. É um sistema de coisas. Tá? Se fosse um sistema de ideias, ele deveria poder ser expresso e sistematizado. E ele não é, porque ele está permanentemente aberto às coisas. Então, eu não acredito que exista senso comum no sentido, vamos dizer, de um conjunto de ideias ou crenças que você possa expressar. E o senso comum não tem essa autonomia em relação à própria realidade da experiência. Ele está imerso na realidade da experiência. Ele não se destaca dela. Ele não se diferencia dela. Está entendendo? Ah, não sei, em estados psicopatológicos, como da mentalidade psicopatológica. Claro, você pode pegar todo um grupo que tem um senso comum, né, que na verdade é uma falta, falta comum de senso. Pô, mas isso aí não é, geralmente não acontece. Né? Em geral, o senso comum ele está aberto à realidade da experiência. E ele se identifica com ela, ele está imerso nela. Ele é, as ideias e a realidade são uma as crenças e a realidade são uma espécie de mescla. Né? E senão o senso comum seria uma doutrina. E ele não é. O senso comum pode ter alguma autoridade justamente porque ele está imerso na realidade. Senão, qualquer doutrina de um filósofo teria mais autoridade do que o senso comum. Eu tenho a impressão que a gente está passando rápido demais por um problema que me parece intrincadíssimo, que é assim, por um lado parece que a lógica e essa passagem do essa forma de rebater o mundo dos fatos no mundo das possibilidades isso surgiu com o aristotelismo por uma razão. Me parece que no platonismo já, a coisa já não se presta tanto, porque, bom, o conhecimento das coisas, dos seres vivos, etc., não passa do nível da doxa. Sim. E você já me disse que as duas posições são conciliáveis, e mas essa conciliação fica é complicada. No limite entre, vamos dizer, a narrativa e a elaboração filosófica. Sempre tem os dois elementos. Todo o diálogo platônico é uma narrativa, né? E as ideias, as opiniões ali são apresentadas como parte como aspecto da personalidade das pessoas envolvidas, não diretamente como um traslado da realidade. Quer dizer, ali não é Platão apresentando uma doutrina, é Platão contando sobre ideias de terceiros. Como essas ideias, vamos dizer, são várias, os indivíduos falantes são vários. Tá certo? Então, as ideias não aparecem como elementos independentes, mas como partes de uma convivência que, por sua vez, reflete uma experiência comum da realidade. Agora, já no Aristóteles, isso não acontece, porque ele está falando em nome próprio, não é um personagem que está falando, são personagens, né? Então ele está tentando dizer como as coisas são mesmo. O Platão nunca diz como as coisas são mesmo. Ele diz, olha, este pensa aquilo, aquele outro pensa assim, isso aqui está errado por causa disso, porque é aquela confrontação, né? Agora, no Aristóteles também tem a confrontação, mas apenas quando ele investiga as ideias de seus antecessores, né? Como meio de você chegar dialeticamente até as premissas de um campo de estudo que você está abordando naquele momento, né? Mas é justamente aí que tem algo que parece estar tão claro para você e que eu não consigo conciliar. É, parece que nessas duas séries de aula, por um lado, as aulas de lógica, por outro, as aulas sobre a alma imortal, a gente está lidando com uma lógica aristotélica, porém com uma ontologia platônica. Vai, claro. E é possível. Porque aí Platão não fazia isso. Aristóteles falava para membros da escola platônica. Ele está subentendendo todo aquele mundo do Platão. O aristotelismo não é uma entidade independente. Ele é uma subseção da escola platônica. Então é que tudo tem que ser inserido realmente dentro da cosmovisão platônica. Tem que ser entendido como, vamos dizer, uma série de problemas que surgem na tentativa de você transpor aquela experiência platônica numa linguagem doutrinal. Tem, inclusive, famosas objeções de Aristóteles, da teoria das ideias, né? Essas objeções só se entendem dentro de uma discussão geral da teoria das ideias dentro da própria academia. Quer dizer, está mostrando não a contradição intrínseca dessa doutrina, mas uma mera dificuldade A dificuldade é essa que existe. Mas existe o quê? No plano lógico. Quando ele diz que, sei lá, entre... Se tem aqui um homem, tem a ideia eterna daquele homem, então tem que ter uma ideia eterna da semelhança. Né? E assim por diante. Então é outro negócio do terceiro homem. Se tem um homem aqui, se tem um homem no mundo das ideias, tem que ter um terceiro homem que o une um com o outro. E assim por diante. Mas isso é uma dificuldade lógica. Que surge do quê? Do que a gente chama justamente a formalização, a intelectualização prematura da ideia. Quer dizer, a existência do mundo das ideias não se... As ideias não existem exatamente como existem os seres sensíveis. Mas, quer dizer, as ideias não são indivíduos. Então a resposta seria assim: bom, a ideia do homem abrange a ideia da sua, a sua própria semelhança com o homem. Não precisa uma terceira. Tá. Aqui tem a ideia, né, do Zezinho, lá em cima está a forma ou ideia do Zezinho. Esta forma abrange necessariamente a sua própria semelhança com aquele que no plano terrestre a exemplifica. Então não há o terceiro homem. Está entendendo? Mas isso tem, só pode ser respondido a partir, vamos dizer, da própria experiência das ideias, através do próprio processo anamnético. Se você abole esse processo e lida somente com o conceito do ente individual, o conceito da ideia respectiva, que você chega a essa dificuldade lógica de fato. Quer dizer, aí você vai mostrar uma certa habilidade lógica acompanhada de uma inabilidade anamnética. Quer dizer, você não se lembra exatamente do que estavam falando. Ou finge que não se lembra, finge por efeito de aperfeiçoamento da dialética. Não é isso? Eu nunca entendi a filosofia de Aristóteles como uma coisa independente. E eu acho que se considerar assim, ela não faz nem sentido. Quer dizer, ela é uma tentativa de elaborar de uma maneira assim, sistemática, certos elementos que estavam na escola platônica. E nessa tentativa, é claro que surgem dificuldades. Né? Porque Platão, quando ele não sabe explicar a coisa, ele recorre a um mito, a uma figura de linguagem, com o intuito de dar uma impressão, né, de modo que as pessoas reconheçam do que ele está falando. Ele não está tentando provar uma tese, está tentando apenas expressar certas experiências cognitivas, né, que são muito importantes. Agora, quando você espreme disso, mas o que que Platão está querendo dizer precisamente? Então, bom, talvez ele explicasse isso no seu ensinamento oral. E talvez não explicasse. De qualquer maneira, eu não acredito que seja possível o esclarecimento último dessas questões, porque nós estamos lidando, vamos dizer, com elementos que tocam, vamos dizer, nos limites últimos da experiência humana. Assim como, vamos dizer, essas experiências que você tem no plano da alma imortal, você pode narrá-las apenas, não tem ver como fundamentá-las ou prová-las. É certo? Você pode provar que a experiência aconteceu, mas você não pode tentar transpô-la numa afirmação doutrinal. Por exemplo, o sujeito que estava lá em estado de morte clínica e que via o que se passava no quarto ao lado. O que ele pode fazer com isso? Ele pode contar. Existe algo que este simples fato ele prova, mas este algo é puramente negativo. Você não pode tirar uma conclusão doutrinal Daí você pode impugnar uma outra doutrina. Por exemplo, a doutrina de que a percepção se dá no cérebro. Se você prova que o sujeito, sem atividade cerebral, percebe o que se passa onde ele não está fisicamente, isso aí derruba esta outra teoria, mas por si mesmo não afirma nada. Você está entendendo? Uhum. Porque ela é apenas um fato. Esse fato é o quê? É um exemplo em contrário da teoria. Então ela tem uma conclusão doutrinal puramente negativa, crítica, né? Eu digo, mas, então o que, que você pode concluir daí? Nada, nada, você pode concluir que isso aconteceu apenas. E se isso aconteceu, aquela teoria está errada. Então qual é a teoria que você tem para substituir? Nenhuma. Está entendendo? E no entanto, é claro que essa experiência, ela em si, ela é mais valiosa do que qualquer teoria. E você sabe que você pode fazer certas coisas. Não é isso? Não. Ou essa experiência, por exemplo, do fazer acontecer. Quando o indivíduo, ele pela fazer simples força do desejo, mas no plano da alma imortal, não de ser carnal, ele quer algo e esse algo acontece. Isso aí acontece mesmo. Ele... O que que isso prova? Só prova negativamente. Acho que é essa a minha perplexidade, porque eu não tenho os instrumentos para confrontar as duas coisas. E me parece surpreendente que, dado tudo isso, edifícios como a teoria do conhecimento ou a lógica aristotélica ainda parem em pé. Não, ela se refere apenas à cognição material. E como você obtém os conceitos universais a partir da experiência singular. Mas eu acho que essa mesma coisa, ela também vale no plano da alma imortal, até certo ponto. A alma imortal ainda está presa, de certo modo, ao conhecimento singular. A não ser, vamos dizer, que a gente suponha a segunda escalada, quer dizer, da alma imortal para Deus. Aí é outra coisa, mas aí já me escapa. Qual é a relação, Olavo, tendo em vista tudo isso, todos esses problemas com os quais a gente está lidando, e o próprio problema que Aristóteles levanta ao interpolar tantos temas na metafísica e no órgão? Qual é a relação precisa entre lógica e metafísica? Não, é o que eu expliquei no início. A lógica é apenas a transposição verbal daquilo que nós apreendemos da estrutura da possibilidade. Ela é só isso. Então ela é uma espécie de imagem da metafísica, né? É porque a metafísica é o estudo da possibilidade, não é assim? Sim. Que você definir. Então... Mas a lógica por si não traz este conhecimento. Você não pode especular a possibilidade apenas mediante formas ou conceitos. Você tem que ter experiência do real, né? Porque tudo aquilo que é real é por definição possível. Não é isso? Então, se não existe o campo da realidade, bom, então automaticamente fica tudo possível. Você só conhece a onipotência. Ela seria uma ponte, então. Claro. Nesse sentido, é absolutamente genial que os antigos tenham reunido linguagem, lógica e matemática, claro, no mesmo estudo, porque são as pontes todas, claro, de um nível de realidade para outro. Exatamente. Entendeu? Mas Mas vê, nos últimos séculos, com a disseminação de estudo de filosofia, eles publicam milhões de livros de filosofia, tem milhares de escolas de filosofia no mundo, todo mundo vira filósofo, né? Você tem automaticamente uma baixa de nível formidável. E você vai adestrar pessoas em certas técnicas, cujo sentido elas desconhecem por completo. E vamos dizer que existe um certo gosto, um certo prazer na discussão dessas coisas. Se colocar problema como determinismo livre-arbítrio, por exemplo, as pessoas vão gastar horas e anos discutindo essa coisa porque gostam de discutir. É uma espécie é um divertimento. Mas quando você remonta daí as experiências que originaram esses conceitos, os problemas se dissolvem, eles não se resolvem, se dissolvem. Eles, bom, esse problema só existe se eu o formular. Agora, se ele só existe depois de formulado, ele só existe como problema lógico, não como dificuldade real. Entendeu? Quem disse que a lógica é capaz de resolver todos os problemas que ela mesma coloca? Ela não pode. Porque aí você está dizendo que todos os problemas têm que ser resolvidos dentro da versão verbal humana da estrutura do possível. Só de eu dizer assim, você já vê que não é possível que a lógica resolva todos os problemas. Ela pode colocar muitos problemas, mas para muitos ela não terá como resolver de maneira alguma. Como a aquisição de um certo domínio da técnica lógica leva algum tempo, as pessoas ficam se adestrando nisso. Só que em vez de entender que é um mero exercício escolar, não, isso vira a ciência e pretende ter uma validade coletiva. Pensando bem, isso é um crime. Aqui você vê, por exemplo, todas as discussões que apareceram em torno do negócio de raça, por exemplo, né? Sendo que a própria apreensão que as pessoas têm dessa ideia varia com o tempo, né? Então você vê uma sucessão de doutrinas aberrantes em luta umas contra as outras. Eu digo, isso aí vai desde onde primeiras noções, vamos dizer, evolucionárias de conflito de raças, tá certo? Até essas coisas do politicamente correto, que você vê que de alto a baixo nada disso faz o menor sentido. Em todas essas casas as pessoas não sabem o que estão falando, porque o que elas dizem não corresponde a um objeto de experiência nem mesmo delas. Você vê a confusão que isso pode causar, não é confusão só no plano intelectual, né? E se traduz em atos. Voltando ao tema dos antipredicamentos, você falou que é fundamental para aprender a lidar com essas coisas é a educação literária. Claro. A pergunta é... Quer dizer, tudo que o ser humano tem é a linguagem, não tem mais nada além disso. A pergunta é, para nós, teus alunos, qual é o trabalho, qual é o tipo de estudo, qual é o tipo de esforço que a gente tem que fazer para essa passagem entre a leitura, a simples leitura ingênua dos clássicos da literatura, para a conquista desse arsenal para lidar com os problemas? Tem que ler essas coisas como o Herbert Sainz lia, criando um repertório de maneiras de dizer. Está entendendo? A literatura existe para isso, para tornar visível, para incorporar na experiência cultural as experiências singulares de um indivíduo, que podem ser análogas às de outro. Quer dizer, não é só curtir esteticamente aquilo, não, é absorver como instrumento, como poderes expressivos que você vai adquirindo. Ou, no mínimo, no mínimo, vamos dizer, como referências ou alusões que você pode fazer, na esperança de que o público compreenda as alusões, porque lê as mesmas coisas que você. Se numa sociedade não existe um grupo considerável de pessoas que leram os mesmos livros, né, e que compreendem as mesmas alusões, acabou a cultura superior, acabou a racionalidade dos debates públicos, acabou tudo. Aí você tem, de fato, vamos dizer, a fragmentação da linguagem em como se diz, linguagens grupais, que um outro grupo pode ouvir só entendendo de maneira muito obscura, né? Você pega, por exemplo, qualquer debate político, quando você vê a turma neoliberal usando a palavra democracia, eles querem dizer uma coisa e o pessoal da esquerda quer dizer outra completamente diferente. Eles têm claro isso aí, né? E tem claro que o pessoal da esquerda, quando diz democracia, eles querem dizer a igualdade de direitos, entre aspas, implantada por um governo que está acima de todos os direitos. E o pessoal neoliberal quer dizer, sobretudo, a liberdade da propriedade privada, né, que eles acreditam que por si basta para garantir o resto da democracia. Se havia alguma vez esse pessoal sentar uns frente aos outros e dizer, peraí, vamos explicitar o que nós estamos querendo dizer para que a gente não engane o público. Eles não podem fazer isso, porque ambos querem enganar o público. Cada um pretende que o ouvinte atribua ao seu uso da palavra democracia não só as virtudes próprias, mas as virtudes da democracia do outro também. Então cada um se apresenta como mais democrático que o outro, embora cada um só seja democrático num determinado sentido. Não é isso? Sem contar, assim, que o próprio conceito de democracia, ele nunca é posto em questão, ele é usado como se fosse um princípio universal, auto-evidente e aplicável a tudo. Por exemplo, relações entre homem e mulher tem que ser democráticas, relações entre pai e filho tem que ser democráticas, relações entre você e seu cachorro tem que ser democrática. Quer dizer, democracia passa a ser o nome, quer dizer, de um princípio sacrossanto que você não precisa entender, mas que você não pode infringir. Então, me mostre um único debate público no Brasil onde essa confusão não esteja presente. Então, por causa do outro, para que servem todos esses debates públicos? Para nada, só para confundir as pessoas e ganhar voto. Isso, inclusive, da parte dos analistas, comentaristas, etc, etc. Que a confusão também está presente na cabeça deles e o interesse na confusão também está presente. Porque entre os agentes políticos parece que esse seja o meio habitual de comunicação, mas... O meio habitual de comunicação é esse, enganar-se a si próprio e enganando o outro. Mas quando entre os estudiosos da área começa a ser a mesma coisa... Entre os estudiosos da área é a mesma coisa, porque todos eles são agentes políticos, não são estudiosos, efetivamente. E não são capazes de conceber que alguém diga alguma coisa em público, a não ser como agente político. Então você é ouvido não por aquilo que você disse, mas por aquilo que o outro acha que vai beneficiar a um terceiro. E tudo que você diz é considerar contribuição ao fortalecimento ou ao enfraquecimento de certos poderes políticos. Entendeu? Correntes políticas, por sua vez, que só existem por uma decisão humana, elas não vêm da natureza das coisas. A existência delas é, por assim dizer, convencional. E por baixo das correntes políticas existe uma sociedade verdadeira. Né? Tem gente que se organiza, trabalha, produz riqueza, é isso? Comete e pune crimes, etc. Tudo isso é a sociedade real. Agora, em cima disso, existem as correntes políticas. Isso é uma realidade que se superpõe a isso com finalidades, né, das quais os membros do respectivo grupo participam, mas que, cuja relação com a sociedade é bastante ambígua. Então, basta dizer que todo debate político no Brasil é debate eleitoral, no fim das contas. E você entende que a situação é absolutamente desesperadora, porque nenhum problema real será jamais discutido. Vai ser discutido somente aquele que favorece este grupo, aquele grupo. Eu digo, mas escuta, mas e a sociedade, a ideia que está embaixo? Ela sofre as consequências disso. Mas ela, ao mesmo tempo, ela não entra no debate. Por exemplo, uma coisa que eu tenho observado, que eu até escrevi no artigo. No Brasil, todo mundo que fala do problema da educação reconhece a má qualidade da educação brasileira. E bom, mas aqui nos Estados Unidos as pessoas também reconhecem a má qualidade. Então, pelo uso do tempo, parece que nós temos o mesmo problema aqui nos Estados Unidos e lá no Brasil. Não é isso? Acontece o seguinte. A má qualidade aqui é comparativa. Quer dizer, em relação a algo que a educação americana maciçamente já foi até a década de 50, que era a melhor educação do mundo. Hoje não é mais. Então, isso que eles querem dizer com má qualidade. Né? Então, os fatores que entraram em cena e que produziram esse decréscimo de qualidade são conhecidos. Quer dizer, a interferência do governo, a politização da educação, o politicamente correto, essa porcariada toda, né? Acontece que no Brasil esses mesmos fatores entraram em cena não dentro de uma educação que era a melhor do mundo, mas de uma educação que já era péssima e deficiente. Então, o termo má qualidade aqui serve para designar uma coisa que está acontecendo. No Brasil serve para camuflar o que está acontecendo. Porque não é que a educação brasileira seja de má qualidade, ela não é educação de maneira alguma. Nada, nada, nada, nada, nada tem de educação. Ela não serve para nada, nada, nada. Ela é apenas uma máquina de. Um dia que diz que é uma máquina de desentortar banana, o Silvio diz, não, é uma máquina de entortar banana. Está entendendo? Então, e aqui a má qualidade é um problema. Lá no Brasil, má qualidade, uma expressão má qualidade serve para camuflar um crime. Então, quer dizer que as pessoas estão usando termos, vamos dizer, que servem a encobrir o problema. E quando você estuda o problema da má qualidade do ensino nos Estados Unidos, na França, etc., etc., e quer usar os mesmos recursos para enfrentar o problema no Brasil, você vai agravar formidavelmente. Porque no Brasil você tem um remédio muito mais radical do que aqui, quer dizer, você precisa criar uma educação do nada, o que significa suprimir o sistema atualmente existente. Se não suprimir no Brasil, se não eliminar o Ministério da Educação, não eliminar, vamos dizer, toda esta burocracia e não extirpar pelo menos 70% da classe de professores, você nunca terá educação. As pessoas que estão ensinando sem ter a menor qualificação para isso são criminosas. Né? Então, elas precisam de um emprego. Eu digo, então passa essa razão. Não é como se o emprego público fosse um direito humano. Porque todo mundo, por mais vigarista que seja, tem direito ao emprego público. e os outros têm que trabalhar para sustentar isso. Só que idealmente no Brasil todo mundo será funcionário público, então só terá gente para receber dinheiro do governo e ninguém para produzir. Quer dizer, é uma comédia, né? Então, quer dizer, se você fala má qualidade da educação, você está supondo que a educação existe? Digo, não, existem instituições que custam dinheiro, que são pagas pelos, sustentadas pelos impostos, né? E que se denominam educação, mas que ela simplesmente não cumpre essa função. Ela cumpre outra função completamente diferente. E eu acho que no Brasil as escolas servem aos professores. As escolas são instrumentos de pressão da classe dos professores. Só serve para isso. Então, quer dizer, eles estão proxenetando as crianças para servir aos seus interesses de classe, interesses políticos, etc. Só isso. Também. No Brasil sempre se discute a educação pelos supostos efeitos que ela teria no processo econômico e social. Quando esses efeitos não são governáveis, né? Quer dizer, eles não são sequer capazes de produzir uma boa educação, mas eles já querem produzir uma educação que gere determinados efeitos e que já entra no planejamento deles. Eu digo, mas, meu Deus, aí você tá, o sujeito não consegue andar e você está querendo que ele seja campeão de corrida, tá entendendo? Quer dizer, é claro que tudo isso é psicótico. Mas como as pessoas estão envolvidas dentro disso há anos, elas não percebem que é psicótico. Sabe, o debate da educação no Brasil é francamente psicótico. Quer dizer, se um país, por exemplo, esses testes internacionais, tira sistematicamente o último lugar, então você não tem um problema de má qualidade da educação. Você não tem, porque não há educação. Como não é só o debate sobre educação, mas é qualquer debate, significa que para nós, teus alunos, toda essa coisa da anamnese é uma cura de neurose atrás da outra. Mas é, é claro que é. Quer dizer, isso é uma situação pra... de neurose coletiva, né? Crônica. Porque esse negócio acontece em quase todos os debates públicos. Eu digo quase por uma concessão, por uma generosidade minha, mas eu nunca vi nenhum no qual que não se reduzisse a isso. Se vê em economia, por exemplo, há quantos anos, desde os anos 50, o debate no Brasil é entre os chamados monetaristas e estruturalistas. Só que quando eles chegam no governo, eles fazem mais ou menos a mesma coisa. Então, vocês sabem do que eles estão discutindo? Entendeu? Outra coisa, eu nunca vi um debate brasileiro no qual o problema econômico não se confundisse com o problema financeiro. Eu acho que eles não sabem captar a diferença entre economia e finanças. Eles não conseguem. Que eu saiba, por exemplo, a economia abrange um monte de coisas que não são dinheiro, são coisas mesmo, né? Por exemplo, sei lá, o território, as riquezas minerais, a produtividade da terra, a fecundidade da terra, tudo isso faz parte da economia, mas não faz parte das finanças. Agora, quando você tem um problema financeiro que o atormenta, né, ele dificilmente é capaz de parar de pensar no problema financeiro para pensar em outras coisas que estão antes. Por exemplo, qual é a relação, vamos dizer, entre a produtividade agrícola e a propriedade da terra? No Brasil você tem um fato brutal, que só o que produz alguma coisa é o tal do agronegócio. Mas ao mesmo tempo você tem grupos imensos querendo a propriedade da terra. Então você vai ter que escolher, vai ter que ter aí um problema. Ou você come ou você tem terra, pô. Não é isso? Agora, a propriedade da terra também não é a propriedade da terra. é um fator simbólico que deve servir, calculado para servir de instrumento de pressão, para obter o quê? Dinheiro público e poder político. Então a terra virou um elemento simbólico. O pessoal da MST diz que é uma terra, mas eles vão plantar a terra, vão usar a terra, não vão usar a terra coisa nenhuma, mas vão usar a terra como instrumento de pressão. Mas ainda a terra tem que atender certas finalidades estratégicas militares. As terras têm que estar localizadas em certos momentos, em certos lugares, que permitam que eles paralisem a circulação, né, o tráfego viário no país inteiro, num caso de revolução. Tem que atender mil coisas que estão todas assim entrelaçadas, uma encobrindo as outras, tudo embolado, uma confusão dos diabos, né? E ninguém pode tentar explicar o problema como realmente está acontecendo, porque vai desagradar a todo mundo. Então estão todos comprometidos a ficar cada vez mais loucos. Fizeram um voto de enlouquecer. Então, na minha rede, pega, vamos dizer, um certo grupo de pessoas, começa a esclarecer essas coisas, né? Começa a elucidar a relação de linguagem e realidade, fazer a pessoa fazer a anamnese da experiência, de modo que o pensamento dela tenha algo a ver com a sua experiência, está curando a pessoa, curando a loucura brasileira. Né? Tem ainda, é uma espécie de psicoterapia. O diretor já falou, seu curso dá diploma? Eu digo, não, psicoterapia não dá diploma, é psicoterapia da saúde. Você além de pegar a sua saúde, você vai querer um diploma? Está querendo muito. Só aí, né, lá vai surgir a possibilidade de então, um diálogo propriamente humano entre a gente querendo saber alguma coisa. Não tenha a menor dúvida. Se sobrar alguma coisa, se dentro de 10 ou 15 anos continuar existindo uma entidade política identificada, chamada territorial, unidade territorial, administrativa, chamada Brasil, talvez se possa fazer alguma coisa, né? Mas, olha, eu não acredito. Em 1990, 19 anos, deu a conferência que chamava O Fim do Ciclo Nacionalista. Dizendo que estava toda a cultura brasileira, a noção central dela era a noção do nacionalismo. Portanto, a noção de identidade nacional, a formação da nacionalidade, etc, etc. E esse processo tinha começado mais ou menos na independência, não tinha se concluído ainda e já era tarde para isso. Por quê? Porque nós estávamos entrando na fase do globalismo. Então é como se a senhora, o Brasil chegou tarde. Ele quer se constituir como nação num período em que todo mundo está tratando de dissolver as nações. É? Então, ou o Brasil se coloca frontalmente contra todo o processo globalista, que se autoafirma como nação, o que ele não tem força para fazer, tá certo? Ou então nós vamos ter que girar o eixo dessa cultura nacional, esquecer esse negócio de nacionalismo e partir para outro. As duas coisas são ruins. Então aguarda-se uma terceira alternativa, se é que ela vai existir. Agora, não podemos partir do princípio de que todos os problemas têm solução, né? Porque há problemas insolúveis. Existem nações que morrem, que desaparecem, existem culturas que definem e desaparecem, né? E de repente você está num território e de repente a sua nacionalidade virou outro. Se é que existe nacionalidade. Então, agora, quanto que os brasileiros tiveram, se prepararam para viver sem nacionalidade? Nunca. Você que na Europa está cheio de pessoas que trocaram de nacionalidade 20 vezes e que, portanto, são capazes de se orientar no mundo sem ter essa referência nacional. No Brasil não tem. É nesse sentido, então, que seria necessariamente ruim a dissolução do Brasil enquanto... Bom, essa dissolução é sempre traumática para quem está no lugar. Porque é toda a sua história que é dissolvida. Mas, veja, se a gente pensar assim, o Brasil precisa de uma influência globalista para dissolver a sua nacionalidade? Não, ele dissolve sozinho. Se você olha a cidade de São Paulo, por exemplo, todos os registros físicos da história desapareceram. Para não dizer que sobrou duas coisinhas, sobrou o pátio do colégio que é assim, é um pouco maior do que esta sala, e sobrou aquela cabaninha dos bandeirantes lá no Ipiranga. Foi isso que sobrou. O resto foi tudo apagado. Então, como é que você quer construir uma nacionalidade apagando o registro histórico? Isto não foi nenhum poder globalista que forçou o brasileiro a fazer isso. Eles sempre fizeram. Por quê? Eles querem ganhar dinheiro com especulação imobiliária, né? E ao mesmo tempo querem estar com a ilusão de que estão construindo uma grande nação. Para nós, você está construindo uma grande fortuna para você e destruindo a nação. Para você ver, por exemplo, quando você pega o nosso governo dos milicos, os militares eram patriotas, ninguém pode negar. Quais foram os maiores destruidores de paisagem urbana que o Brasil já teve? Os milicos. Por exemplo, em São Paulo, eles fizeram aquele negócio chamado Minhocão, que matou a cidade. Entendeu? Então significa que as intenções subjetivas não correspondem a visão do mundo que as pessoas têm, não corresponde a seus atos reais e muito menos às consequências desses atos. O que é isso aí? Incultura. As pessoas não têm cultura suficiente para entender a realidade. No Brasil, cultura é um adorno. A maioria acha que conhecer a realidade é um dom que ele recebeu de Deus, tá certo? E que a cultura é apenas um adorno que você põe em cima. Todo mundo pensa assim. Mas isso é todo mundo, você está entendendo? Porque os caras se dedicam à cultura, os caras que se dedicam à cultura, eles dizem porque gostam, porque é prazer, você está entendendo? Cursinho de História da Arte, né? Cursinho de História da Arte, na Casa da Cultura, na casa, como é que chama? Na Casa da Cultura, Casa do Saber. Né? Então é aquele negócio diletante, esteticista. Então, por um lado, você tem um praticismo grosseiro, adornado por um esteticismo que não tem nada a ver com ele. E o conhecimento da realidade, ninguém tem, e pior, ninguém quer ter, porque não imagina que isso exista. Então os caras não são capazes de fazer o cálculo mínimo, vamos dizer, o ato que você está desencadeando é a consequência que ele vai ter. Por exemplo, se dizer isso para as pessoas, não se pode construir um país apagando o registro histórico. Principalmente se você acha que você é nacionalista. Então, o nacionalista que destrói o registro da história da sua nação, né, é como, né, um sujeito que, na tentativa de se tornar mais viril, cortasse as suas próprias bolas para examiná-las. Tá vendo? Mais ou menos isso que eles estão fazendo. É tragicômico, é patético. Então, daí a necessidade desse curso que eu estou fazendo. Isso aqui é uma obra de caridade, né? Ele está vendo que é uma sociedade que enlouquece as pessoas e as torna totalmente impotentes. Não só nas suas vidas pessoais, mas para as ações públicas. Então, se você não conseguir preservar umas quantas inteligências aí, fala, bom, então é ridículo você pensar que esse país pode ou deve continuar existindo. E mesmo que não continue existindo, aí o grupo pode sair forte o suficiente para se manter mesmo desarraigado. Esse, claro, esse grupo de estudantes pode sobreviver mesmo numa situação de dissolução da nacionalidade. Porque tem instrumentos para se integrar num outro campo cultural. Então, para se integrar num campo português, por exemplo. Portugal existe historicamente, por quê? Porque eles conservaram todos os registros e o passado existe para eles. Então, mesmo que Portugal não tenha grandes perspectivas de futuro, Portugal não acaba porque tem um passado. Não é incrível? Um país desse tamanho, mas que tem um senso de identidade nacional quase indestrutível. Eles se integram na União Europeia e tal, mas eles conservam aquele negócio, aquele apego à nacionalidade. Eles têm do mesmo modo, todo português tem. Então, quer dizer, a gente está. O senso, vamos dizer, de identidade grupal dessas pessoas. Não é bem um grupo, porque é muita gente para ser um grupo. Então, é, como dizer, é quase uma classe social. são os classe dos intelectuais brasileiros. Essa identidade de classe pode ser mais forte neles do que a identidade nacional. Porque cada um a carrega para onde vai. E esta ideia, então, se eles não puderem servir ao Brasil, eles podem servir a outra cultura, podem servir a si mesmos, ou a pessoas, não está vinculado ao destino, o destino dessas pessoas como intelectuais não está vinculado ao destino do país. Está entendendo? Então, o Arthur Kessler que dizia que no tempo da guerra a gente trocava nacionalidades como trocava de cuecas. Então, o Arthur Kessler nasceu húngaro e morreu inglês. Né? E ele estava muito bem integrado ali na cultura britânica. Enquanto os caras não nasceram na Alemanha, na Rússia, não se tornaram americanos, depois daqui a pouco eles são mais americanos que os caras que nasceram aqui. Então, não interessa onde as pessoas vão estar e qual a nacionalidade nominal delas. Parece que, quer o país sobreviva ou não, aquela pergunta que, se não me engano, foi o André que fez durante a aula a respeito dos elementos do passado intelectual brasileiro dos quais a gente tem que se apropriar, aquilo continua valendo ainda que o país deixe de existir? Claro. Porque eu não acredito que a língua portuguesa vai desaparecer. A língua portuguesa é uma das grandes línguas da humanidade. Tem bilhões de pessoas que falam português, né? E se você tiver um bom patrimônio cultural nessa língua, eu falo, bom, os outros vão ter que aprender a língua de alguma maneira. Então a gente tem que pensar não em termos de cultura brasileira, mas cultura de língua portuguesa. Né? O Fernando Pessoa dizia, a minha pátria é a língua portuguesa. É isso que nós temos que pensar. Porque para você mudar de língua completamente, né? É uma coisa muito difícil, muito traumática. E mesmo que você use uma segunda língua, você não vai abandonar a primeira. É mais fácil você adquirir uma segunda do que esquecer a primeira. Quer dizer, eu acho que a língua nativa se incorpora na pessoa como elemento da personalidade dela. E ela nunca perde isso. Mesmo que você aprenda a se expressar numa outra língua. Você vê, o Seiedo Kosenaas, ele está aqui, vai fazer 30 anos. Ele só fala inglês o tempo todo. Tá certo? E, no entanto, ele pertence à cultura persa, à cultura do Irã. Então, eu acho que esse negócio, essa vinculação com a língua portuguesa não é possível, e não é possível, nem necessário e nem conveniente perder. Então, não precisa se preocupar com isso. Então, vamos ter que aumentar o patrimônio da cultura de língua portuguesa. Isso que é a finalidade de tudo que nós estamos fazendo aqui. Parte disso pode beneficiar os países, você pode traduzir, pode até escrever coisa em outra língua, não tem importância. Você tem uma raiz, essa raiz o quê? É a língua, ela não é territorial, né? Então, se a gente conseguir salvar meia dúzia de inteligências aí, né? Na verdade, muito mais de meia dúzia. Então, você garante a continuidade dessa cultura. E o Brasil, como nacionalidade, nossa, o Brasil acabar, o problema dele é. Não fomos nós que destruímos. Então, os outros quiser, deixa ele. Agora, para fazer isso, para você restaurar essa saúde intelectual das pessoas, você tem que voltar aos primeiros problemas, problemas fundamentais. Como esse que nós estamos lidando aqui. Essa ligação de língua e experiência, de linguagem e experiência, isso é fundamental. Tudo que se ensina disso nas universidades brasileiras é para destruir a inteligência. você tem lá um curso de desconstrucionismo, 6 meses, você está realmente desconstruído, meu filho. Mesmo aqui, o curso de filosofia da linguagem, de linha analítica, assim, acaba com você. Não, mas acontece que aqui as faculdades de filosofia não têm pouca importância, pouco peso nos debates públicos. Né? Você dificilmente vê algum cara filósofo, né, tendo, vamos dizer, tendo uma voz, né, ocupando espaço no debate público. Você não vê. A filosofia que vira uma ocupação técnica, né, de fabricantes e técnicos de máquinas de desentortar banana. E o pessoal paga para ficar fazendo isso o dia inteiro, na esperança de que daí, de vez em quando, de 100 em 100 anos, surja alguma coisa que seja útil para a ciência. Alguma inovação técnica, alguma porcaria assim. Não surge, mas a esperança é o que morre. Entrou uma coisa ultra especializada de um grêmio de malucos, né, que não tem peso no debate público. Quando aparece um filósofo que tem algum peso, como por exemplo o William Barrett, né, William Barrett tinha, né, alguma presença, ele foi diretor de uma revista cultural importante, tá. O William Barrett era um cara que era contra tudo isso aí. Ele era um cara de mais da linha existencialista, uma coisa assim, não tem nada a ver com a filosofia americana, ou um Eric Weber, né? O próprio Lev Strauss. Né? Vocês veem, ou o pessoal da Escola de Frankfurt, quando você vê esses filósofos ocupando espaço no debate público, eles não saíram de dentro das faculdades de filosofia americana. E às vezes, como no caso do Weber, sequer ocuparam uma cadeira no departamento de filosofia. Pois é, exatamente. O Rosenstock nunca foi da faculdade de filosofia, ele bota numa outra faculdade. Aqui tem coisa importante, filosofia, que sai da faculdade de letras, da faculdade de relações internacionais, sai daí. A faculdade de filosofia não sai nada. Então é isso, vamos comer.